Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Tenho medo de quebrar a unha quando eu pego na lata. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life, o espaço onde a gente quer desmascarar alguns dogmas, fazer os nossos desabafos aqui sobre a real necessidade das coisas e o principal, fazer isso escrachando da maneira mais amaldiçoada possível. Tudo isso que vem de nhenhenhen e que tentam nos empurrar goela abaixo. Eu sei que muita gente aí já deve estar reclamando que a gente falhou na última semana. Não postamos. E o maldito do Alexandre Moreira vai lá na nossa fanpage e coloca lá que nós não gravamos porque eu passei o final de semana malhando os glúteos. É mais ou menos isso, hein? Mas faz sentido, hein? Eu passei o final de semana trabalhando tal como miserável. Numa campanha de uma certa cerveja. Ah, tá vendo? É sim, Walter. O Walter que não tá tomando cerveja, tá fazendo campanha pra cerveja. Além disso, eu sei que mesmo a gente tendo falhado, as pessoas não falam que nós somos os redundantes do inferno com o tema dessa semana. E que a gente vive chovendo no molhado, e que a gente é um repetitivo desgraçado. A gente já falou em outros episódios, né? Principalmente daquele do metrosexualismo. Exato. Obviamente o assunto vai bater numa tecla aí que talvez a gente já tenha falado em edições passadas. Mas a verdade é que rolou um breaking news aí na semana passada, e a gente ia até falar de outro assunto, tinha até dado toque sobre isso, mas rolou uma lebre levantada pelo nosso querido ouvinte Wilson Mendonça, e ele fez as máquinas parar na nossa redação. Parem as prensas! Exatamente. Tivemos que parar e reestruturar e pensar, porque acontece que aqui em São Paulo foi inaugurada uma academia de ginástica e é de padrão altíssimo, muito alto mesmo. Mas o que tem de peculiar? Não é para desgraçados como nós. São Paulo é realmente a terra do diabo. Tem exemplos de lugares feitos para ricos que eles dão um jeito para pobre não ir. Exatamente. Tem um shopping ali na Marginal Pinheiros, que eu não sei o nome, naquele lugar não tem como chegar de ônibus. Exato. Um fudido. Não tem ponto de ônibus em 2 quilômetros de distância. Exatamente. Para um fudido chegar lá de ônibus, ele não consegue, de trem muito menos. Sim. Se você vai com a sua Brasília velha, amaldiçoada, sim, você tem que pagar, sei lá, R$50 no estacionamento. Exatamente, exatamente. Então eles fazem de um jeito para que você, fudido de bosta, não consiga colocar de bosta, seus pés de botas imundos, e de havaianas. Não entra lá dentro. Um amigo meu foi lá e ele foi de Uno. Uninho. Nem esse Uno modelo novo. Uno modelo aquário ainda. Uno de instalar TV a cabo. Isso, próprio. Uhum. Ele disse que embicou os seguranças ali do Dora que entrega o ticket. Sacaram do revólver. Não, o cara olhou assim e falou assim, não tem vaga aqui não. E sobe. Daí no outro, a mesma coisa. Sobe, sobe. E ele achando que o shopping tava vazio assim, né, cara? Não viu uma movimentação de carros para os caras falarem que tava cheio. Enfim, fizeram ele estacionar no último andar, lá no piso superior que não tem cobertura. E detalhe, não tinha nenhum carro lá em cima. Chovendo. E a hora que ele desceu, porque os demais estacionamentos, as partes cobertas, estavam vazias também, cara. Ou seja, o Uno dele não poderia correr o risco de passar ferrugem uma Ferrari. E ele falou que o shopping tava vaziozão e tal, e ele tem certeza que ele foi vítima desse tipo de preconceito, mas ele jamais teria como provar isso, né? Nem processar, porque com certeza o advogado de porta de cadeia que ele contrataria não conseguiria ganhar dos advogados de Wall Street, de um que império, seria contratado. São Paulo tem disso, e aqui foi inaugurada uma academia, né, dessas aí, de padrão altíssimo, e até isso é zero de novidade. O que veio a nos impressionar e fazer a gente parar as máquinas para falar sobre isso é o custo dessa academia. Simplesmente R$800 mensais, Walter Rezende. Cara, eu não país, mas o eu salário não mínimo uhum. é 700 e pouco. Mas eu não sei quanto custa uma academia de periferia. Todas são 69. Ou é 59 ou 69. E tem um golpe. É. Por quê? Você, preguiçoso, filha de uma puta, que se mete a fazer uma academia. Aí alguém chama você de gordo ou gorda, aí você fica com aquela crise de consciência, resolve se enfurnar numa academia pra Exato. Tentar perder esse tecido adiposo. Você, que não tem força de vontade nenhuma, zero, você vai ir naquela bosta uns dois dias, nunca mais vai colocar os pés lá. O que as academias fazem? Dão desconto de, sei lá, 50% se você pagar seis meses antecipados. Um semestre ou até uma anualidade. Exatamente, aí você paga aquela porra, não vai merda nenhuma, porque você é um bosta, não tem força de vontade de frequentar uma academia, e o dinheiro fica pro dono da Ximbó. Ele fica feliz, né? Porque ele fica com mais vagas, ele tá exatamente cagando pra todo mundo. Mas eu acho que mesmo assim a gente merece dar porrada nessa academia de 800 pilas, porque se você não sabia, você perguntou aí quais seriam as peculiaridades e tal, dentre elas, as toalhas são refrigeradas. Então você acaba de fazer a sua malhaçãozinha, o seu corpo está ali todo soltando fumaça. Tá com o cu quente. Tá com o cu pegando fogo. Você pega uma toalha refrigerada que tem ali, fica um recipiente com toalhas refrigeradas para você secar o seu corpo. Então, nessa semana o tema é esse aí, academia gourmetizada, toda cheia de glamour. E para você que gosta de puxar ferro com glamour, prepare-se que o sopro vem na tua cara. Ô Alexandre, já falamos aqui 500 vezes que o Brasil é um país liberal. As pessoas fazem a porra que quiser com o dinheiro que tem. Eu acho isso positivo. Sim. Né? Não gosto das rédeas que a Ásia coloca nas pessoas, né? Afinal de contas, você pode comer sua costela de porco bombado lá no Outback, tomar seu café fodão, né, no Starbucks, fazer sua higiene anal com lenços umedecidos Johnson & Johnson e depois postar tudo isso no Facebook. Pode ostentar. É, você pode, gente. Aqui é uma democracia. Por mais que as pessoas fiquem vomitando imbecilidades por aí, eu gosto disso porque cada um pode falar faz a que quiser, merda que pô. Quiser. Você pode fazer o que quiser com sua grana, pode ostentar o que quiser, segue quem quer, dá like quem quiser. Exatamente. Mas mais estúpido que seja. Tá lógico. Ok, quer gastar 800 pila pra malhar bíceps, tríceps e glúteos, como faz Walter Rezende? Ah, toma teu cu. Mas a ostentação está cada vez mais absurda, afinal de contas, o Alexandre falou aí, R$800 para exercitar bíceps, glúteos e pânceps, né? É um absurdo, né? É absurdo, cara. Alexandre. Então, o nosso ouvinte lá da Suíça, o Wilson, nos deu a dica do tema, né? E, afinal de contas, ele é um brasileiro refugiado, ele deve ter feito alguma merda aqui no... Ele deve ter engravidado alguém por aqui, porque eu conheço esse cara, eu já tive a oportunidade de conhecê-lo, um cara muito gente boa... que vive comendo a mulherada por aí, ele deve ter saído do Brasil. Ele deve ter enchido uma caneca. Ele deve ter enchido uma caneca de alguém e saído do Brasil com aquela tatuagem de Latin Lover que ele tem, que parece que foi tirada de um chiclete bola ploc. Ou feita de um carandiru. Exatamente. Saiu daqui, foi pra Suíça, aí lá se refugiou. Então, ele disse que a academia mais top da comunidade helvética, onde tudo é caro pra cacete, custa o equivalente a R$360. A mais top de lá. A mais top da Suíça. E pense bem, Alexandre, num lugar onde uma lata de Coca-Cola custa R$8 e um professor primário do estado ganha R$30 mil mensais. Eu acho que no Brasil o cara não ganha isso. No ano, o professor não ganha. Não deve ganhar. Não. A academia Pica do Universo custa só R$360. E aqui, onde o professor ganha R$1.600, vai ganhar bem. Tem academia a 800 mango, cara. Que merda, cara. E o professor que tem que dar aula pro primário, o filho da puta, tem que ter lido o livro que só o cacete, tem que ter um preparo, que é os cambal, né, cara? Pois é, cara. E o professor da academia... Tá ouvindo, Robson? É óbvio que ele se formou, né? E também ali... Mas os livros, todo mundo sabe que os livros de educação quem física. Estuda educação física... É um curso feito pro culto ao corpo depois, né, cara? Exato. As academias, geralmente, né, Walter? Elas têm ali os seus picos de audiências. Lembrando, vou fazer um adendo aqui. Faz. Eu, Alexandre, não sei, mas eu não tenho nada contra academias. Eu acho ok. Eu, particularmente, não frequentaria porque eu acho o ambiente boring até a medula. Muito chato, eu não frequentaria. Mas muita gente vai pra academia realmente pra ficar mais saudável, né? Números falam em 20%. Sim, e o resto? Os outros 80% são pessoas que elas querem ostentar. É o cara que ele quer se comer. É o cara que foi olhando pro espelho e ele adoraria se comer. Não estamos falando só de homem, não. Não, mulher tão também. Falando de mulher também. Também. Quer. E as academias normais, né? As de R$69 aí, quem tava falando. Elas têm os seus picos de horário, né? De manhã, geralmente de manhã, antes do maldito sair pra labuta. Ou pós-horário, né? Pós-horário comercial ali. E daí é aquela muvuca de gente, né? Tem que ficar tentando revezar aparelho, né? Posso revezar com você? Pega o aparelho todo suado. Isso, aparelho suado. Isso quando não, academia mais vagabunda que o nego pega a luva um do outro, cara. Puta, eu acho que eu já contei essa história. Conta de novo, que é ótima, cara. Patrícia, ela sempre se mete a fazer coisas em academia, depois desiste e tal. Agora ela até que pegou firme. Deve ter um professor gostosão, né? Possivelmente. Tá levando mais a sério, mas ela já fez várias coisas. E as academias, pra atrair o público feminino, principalmente, tem umas modas, né? Tem uma dança do acasalamento. Sim, ela nesse momento, ela se meteu numa dança. Aí, tá vendo? Shiban, Shibu, Shibuda, Shimba. Não me lembro, Zumba. Não. A da moda é a Zumba. Não, mas cara. Não é a Zumba, não. O Wilson dá aula de Zumba lá. Então você é um enganador, seu desgraçado. Teve uma época da vida dela que ela se meteu a fazer Muay Thai. Tem uma outra que também virou hype, que é aquela de... uma luta, sei lá, árabe. Em algum lugar se luta aquilo. Árabe? É. Só se for com adagas ou com semitarras. com uma AK-47. Não, eu acho que você tá confundindo com uma que não tem nada a ver com árabe. Não. Muito pelo contrário, com uma israelense, que é o Krav Maga. Não, cara. O Krav Maga eu manjo, tem uma outra. Eu manjo! É sério, eu já fiz karatê, é tudo igual, porra. Não, o Krav Maga você consegue tirar o coração da caixa torácica do seu inimigo ainda pulsando. Sério, cara? Kill Bill. Exatamente. Olha só, não, eu tenho uma outra que eu não sei exatamente de onde, que também virou modinha um tempo atrás, mas enfim, foda-se. E qual é o que a tua mulher tá fazendo mesmo agora? Não. Agora é... Eu odeio dança de salão, cara. Se a pessoa fala pra mim, né, Leandro? A pessoa que fala pra mim que faz dança de salão, eu já não quero nem falar com ela. Não, no passado ela se meteu, ela falou que... Aí não terminou o primeiro bloco, eu já terminei a primeira lata. Que pariu. Ela se meteu a fazer, esqueci, Muay Thai. Muay Thai. Isso, ela, é engraçado que ela fala com uma nostalgia tão grande. Ah, como era boa aquela época, ela só fez duas aulas. não chegou nem a ralar a orelha, ficar com aquela orelha maldita de Dunnett. Não ficou, não chegou. Eu lembro que ela desistiu porque ela não comprou um par de luvas pra ela. Ela fez duas aulas e nas duas usou o par de luvas... Revezamento de luva, né? Da academia. Tá. Aí disse que era um chulé, amigão. Chulé na mão, cara. Chulé absurdo. E acho que ela até pegou frieira na mão. Aí no segundo dia acho que ela vomitou no chão, no ringue, sei lá o que era... Quando ela deu uma cheirada na Eu fiz boxe, cara. Eu fiz boxe durante um tempo. Eu imagino você com aquela bermuda gigante. As perninhas fininhas. Eu era assim mesmo. Era os cambitinhos. Era peso formiga, se é que existia alguma coisa assim. E eu fiz boxe e tinha que usar as luvas do professor de boxe, cara. Que era o Gilmar. Um cheiro do inferno. Finado Gilmar. Mas só tinha um par de luvas? Não, tem dois tipos de luva. Tem aquela luva mais cheia. Pra vocês, que vocês usavam? Ah, eu tinha na academia lá esse par de luvas que era dele, cara. Então vocês tinham que... então revezamento, vamos revezar a luva. Então na luta... Não. Cada um colocava uma luva só. Então eu só acertava a esquerda e só levava de direita. Então nunca poderia ter dois destros lutando. Não dava. Mais ou menos isso. Mas tinha, inclusive tem um tipo de treino que chama fazer luva mesmo, que é você ficar batendo na mão do outro. Enfim, mas aquelas luvas do Gilmar fedinho, cara, uma desgraça. Eu saía dali e eu chegava em casa, minha mãe tinha botado roupa de molho no tanque, a roupa tava lá, do jeito que tava, enfiava a mão lá dentro, na água com cândida. No saía corpo. Rachada, mas pelo menos não ficava fedendo um anão morto. Então, e essas academias aí tem esse pico de audiência e tal, nesses horários que a gente falou, né? Academia de não tão abastados. Nessa academia dos fudidos. Isso, não só nas fudidos, mas todas as demais também. Mesmo as maiorzinhas lá, que os caras trampam durante o dia e depois vão pra lá malhar. Então, olha o Alexandre abrir na lata. Não foi eu, não. Cara, esqueci de abrir a minha segunda e você já abriu também. Então, agora nessa academia que a gente tá falando aí, chama Les Cinq Jean. O pico de audiência dela é das 11 às 16 horas, cara. Das 11 da manhã. Quem que vai na academia das 11 às 16? Só rico, só milionário. Mas isso já é uma dica também, porque de repente a gente tá falando da academia e tem gente que tá ouvindo aí e fala, porra, que pariu, eu queria entrar nessa academia, esses dois trouxas estão metendo pau, mas deve ser uma academia foda bacana pra caramba, eu quero entrar. Só tem gostosa, exatamente. Só tem cara de pau gigante. É, coroa milionária, isso. E o cara já tá achando que vai se dar bem. É. Já vou avisando que ela custa 800 pilas, mas já vai ter reajuste, viu, cara? E vai pra quanto? E agora? Já parece que já vai pra 900. Ih, que beleza. Então, Alexandre, eu li que na área de musculação, os alunos têm água de coco à vontade água nessa de academia. Coco, cara. Você falou de fazer academia. Não tem aquele bebedouro amaldiçoado. Não, mas eu fiz na academia, o nome da academia era Renil, que era do Renato e da Nilda. Que bosta, cara. Eu odeio estabelecimentos que tem nomes baseados em junções de nomes de fudidos. E eles tinham se separado, mas ainda mantinham a sociedade, manja. Então vira e mexe, rolava uma treta dos dois lá. O Renato... Ela levava o namorado dela pra e marumbeiro da classe C, manja, marumbeiro da classe C, cara. Sim, sim, aquela sim. Cara fudida e com músculos do tamanho de um rinoceronte. Sim. Lá na Renil, não dava pra você trocar, eu já tinha que ir trocado pra lá. Porque, na verdade, onde deveria ser o vestiário, era um banheiro desgraçado, que a água dava pelo doutor Nozelo, né? Mudava uma frieira na porra. Então, exatamente. Então não dava pra você se trocar. Então já ia trocado, como era longe de casa, já ia com a minha roupa de imbecil pra lá. Sim. E... Por que você não trocava no ônibus? Não, voltando era perto de casa. Voltando do McDonald's, dentro do Soamin, você já trocava de roupa. Então, aí eu chegava lá e daí você... se fudia ali, um desgraçado como eu, cansava logo, aí você queria água, né, cara? Sim. Aí tomar água era uma torneira daquelas malditas de tanque velho, manja? Sim, sim, sim. E era ali que você tomava água, cara. Tomando água na água de coco. Voltava a ser uma mangueira que você pegava no chão e fazia uma conchinha com a mão. Porque você rolava uma conchinha com a mão, né? Pode crer. E os caras aí tomam água de coco à vontade, cara. Só se eu tivesse 800 pau. Na academia que você treinava, eu tenho certeza que você levava uma marmita pra repor a... Banana. É banana, cara. É banana. Porque tinha uma você barraca... Você levava arroz e feijão e carne moída pra... Tinha uma barraca de banana, bananeiro, bem... Duas quadras antes. A gente já passava, já comprava uma penca. Eu e o Marcos. O Marcos já malhava nessa época. Deve malhar lá até hoje. A gente comprava uma penca e depois seguia pra Renew lá, cara. Ah, molhar o pé no banheiro e comer banana. Era isso que a gente comia, cara. Nessa academia custa 800 e tantas pratas por mês. Você não precisa abrir a marmita com arroz, feijão e bife no meio da... Subindo cheiro no meio do estabelecimento lá. Muito menos assim, tu pedir bananas compradas na banca da esquina. Lá tem um mix de castanhas e frutas secas, proteínas e carboidratos oriundos das mais nobres fontes. Então, cara, é outro conceito. Não é pro teu bico, não. Eu acho que não. Eu pagava 19, cara. 19 pilas eu pagava lá. Na Enil. Pra pegar aquele... Manja... Só faltava o peso ser duas latas de óleo de 18 litros, porque você tá ligado que no Carandiru os caras faziam óleo no concreto. O meu amigo caçapa, ele é um cidadão de 40 e tantos anos, forte pra caralho, não usa substância ilegal nenhuma, ele malha assim, Não tem anilha. Anilha é pra anilha, é pros fracos. Ele é levantando lata cheia de concreto. Sim. E o caralho. Então, mas não, mas o próprio peso se fazia com uma barra de ferro. Você descolava uma barra de ferro qualquer, forte. E aí você enchia de concreto mesmo a lata, daquela lata de óleo soja de 18 litros. Sim. E deixava o concreto secar lá, pum, tava feito o peso do outro lado. Depois você fazia, se você tivesse duas latas, você fazia do outro. E ali tava feito o peso. E o peso, aquele, eu não sei, deve ter um nome, aquele peso pra uma mão só. que você, né, esse peso que a gente tá falando, aquele peso grande pra você levantar e peidar mole. Mas aquele outro, que é o peso com uma mão só, você fazia com duas latas de leite ninho, cara, com concreto. É, cara. Quer padrão dizer... Carandiru. Em São Paulo tem muita academia debaixo de ponte também, né? Tem muita... Vira e mexe, você vê uma reportagem, ah, academia embaixo de ponte. É de onde saem os campeões de boxe. Campeão de boxe é fudido. Geralmente é fudido. É. Aí você tira uma ideia do meu professor de boxe com chulé na mão, da onde é que ele vinha, Rock, né? Balboa treinava numa academia, verdade, assim. Verdade. É, né? Eu ouvi falar também que essa academia, ela tem um aromatizador, um cara que é pago pra aromatizar. E pra não ficar com aquele futum no ar de academia. Você me lembrou uma coisa? É. Os voos internacionais que saem do Brasil, tem uma norma aérea pra muitos países que no voo você tem que borrifar um desodorizador. Ah, é? É, no corredor. Por conta de quê? De futum? Então, eu fico pensando... Cara, uma vez me deu dor de barriga dentro do avião, cara. Eu destruí o banheiro do avião. Eu acho que deveriam fazer isso aqui no Brasil. Não, também. Deveria você beber antes de entrar no banheiro. Então, é constrangedor, porque eles começam a borrifar aquelas coisas, falando que é norma internacional, aí você fica logo pensando, puta que pariu, eles acham que os brasileiros são os fedidos do caralho. qualquer voo internacional que você pega, ele é... Uma borrifada. Eles dão uma borrifada, se é um, sei lá, um geralmente os grandes aviões de voos internacionais, um A330, A340, um 777, um 767, 747, qualquer coisa assim. É. Dois corredores, né? Sim. Aí passa uma aeromoça de cada lado correndo. Com um bom ar. Jogando tipo um bom ar. No... Aí você fica pensando, puta que pariu. Esses franceses filhos da puta acham que nós somos uns fedidos do caralho. Puta, perder pra francês no futon é foda. Mas eu conheci um cara que vive disso, inclusive. Ele trabalha de odorização e desodorização de ambientes. É um trabalho mais de vagabundo, cara. Ele faz uma mistureba na casa dele lá, que às vezes nem é mistureba, ele pega o próprio bom ar com sabores diferentes lá, bota num frasquinho legal e vai na tua casa, no teu estabelecimento de trabalho, e ele fica borrifando aquela porra lá. Que merda. O nome do cara é Criança, vai vendo. Ele mora em Paraty. Puta que... Ele... Paraty. André Barcinski, você deve estar ouvindo esse podcast nesse momento. Paraty. É uma cidade bacana, bonita, já foi melhor. Hoje em dia... Cidades com maiores índices de assassinatos do Rio de Janeiro, já, cara. Mesmo, cara. Do estado do Rio. O Barcinski que nos perdoe. Mas... Na Paraty. Mas o pessoal que mora aí é caprichado. E é um pessoal... Foi um monte de hippie, um monte de argentino, fumador de maconha, o caralho. Nada contra quem quer fumar seu baseado. Mas você que... Porque o maconheiro, Alexandre, ele acha... Que o fato dele fumar maconha coloca ele no direito de achar quem não fuma um idiota, um imbecil. Não, isso acontece com outras categorias também. Inclusive dos marombados. Inclusive dos marombados. Que quem não faz é um imbecil. Isso. O maconheiro pensa exatamente assim. Homossexual também. Ah, cara. Ele acha que você é um imbecil exatamente. Se você não dá a bunda. Se você não dá o rabo, você é um idiota. Exato. Cara. Então, amigões, é difícil viver numa sociedade cheia de preconceito. É, preconceito vem dos dois lados, cara. Exato. Então, eu vi que nessa academia tem esse desodorizador aí, ou odorizador, sei lá, que é pra não ficar sentindo o futum de pré-checa de madame, né, cara, sim, suada. Outra coisa que eu li que rola lá é que tem outras regalias do tipo, os aparelhos, eles fazem as contagens de série pra você. Você não precisa ficar com um imbecil com um terço na mão, ali, ai, quanto será que eu contei? Eu fiz. Mas livrai-nos da gordura, amém. Amém, Não, os próprios aparelhos fazem as contagens. Ó, Walter, já fez 10. Parabéns, amigão. Cadê meu fala, o aparelho fala, cadê meu sorriso? Fala assim pra palavras você. Palavras de incentivo. As esteiras todas têm acesso à web e elas têm TV de 20 polegadas para você assistir o que você quiser. E tem duas operadoras de internet lá dentro para os clientes nunca ficarem sem sinal. Ah, se eu tô lá, eu já ponho na esteira um vídeo de putaria. É lógico, cara. E gordo ainda, mas gordo trepando. Gordo trepando, para dar aquela zoada no ambiente. E outra coisa, ao contrário do que você falou, né, das academias malditas, onde você paga lá o semestre e falta, e o dono dá pulos de alegria, que você não vai mais para lá e pagou, Nessa academia, não, cara. Eles se preocupam com você. Se você faltar 3 dias, eles mandam um e-mail todo assim: ô, senhor Walter Residente, não apareceu aqui. Sabia que nesses dias você pode ter ganho X calorias e você está perdendo. Nós agora temos uma. Nós temos aqui um novo. Aparelho. Um novo, você vai sentir um novo odor. Faltou 3 dias, os caras estão lá te chamando, cara. Alexandre Moreira, nós postamos no Facebook qual seria o próximo assunto do nosso podcast. E a Isabela Iguti. A gente precisa terminar logo, Walter, porque a gente tem um churrasco pra ir. Exato. E picanha, fraldinha. Sim. Eu comprei uma picanha paraguaia, Alexandre. Como assim? Eu não sei. Se fosse o Argentina, eu ainda daria um certo valor. Paraguaia. Sério? Deve ser uma bosta. Eu comprei uma do Tony Ramos. Vamos ver se vai estar peluda. Então... Abrindo aspas pro e-mail da Isabela. Eu odeio academia, tive de frequentar, mas com ódio no coração. Odeio a prepotência das garotas com a bunda em pé. Odeio o fedor de suor, odeio o som alto, simplesmente odeio. Comecei a frequentar academia não para ter o tão desejado corpo que a sociedade pede, mas sim porque eu era muito nova e fraca. Mas fui por obrigação. E a minha mãe me matriculou numa que custava muito caro. Ela queria que eu ganhasse corpo logo. Acontece que eu comecei a dar o cano na academia e pior, me viciei em lanches da lanchonete do M Grande. Em pouco tempo eu tinha ganho 10 quilos. E minha... Ela não entrou na academia pra ganhar peso? Ela entrou na academia do palhaço. Super Size Me. Do Super Size Me. E minha mãe recomendava a academia para todo mundo que ela conhecia. Até que uma amiga dela começou a frequentar lá e dizer que nunca tinha me visto lá malhando. Minha mãe foi até a academia e descobriu que eu não pagava as mensalidades há mais de 3 meses. Aí confessei que toda a grana não ia para a malhação, mas sim para Big Macs e McLanches felizes. Dei uma bela inflada no corpo sem precisar ter que aumentar aquele ambiente de academias. Fui muito feliz graças aos lanches. Só minhas taxas de colesterol que fazem minha mãe querer me matar até hoje. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês, seus malditos, conseguirão saber quais serão os próximos assuntos dos episódios do Academia Brasileira de Tretas. Nosso podcast está hospedado lá no SoundCloud. O e-mail para entrar em contato conosco é o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast geralmente é atualizado todo domingo. Ou não. E o Academia Brasileira de Tretas está aberto para quem tem uma banda ou conhece alguém que tenha uma, né? Uma banda independente. É só falar com a gente. Pô, nessa semana a gente vai ouvir o Daniel Peixoto e ele faz música eletrônica. Vamos dar uma subida aí. Falar aqui do e-mail que recebemos do ouvinte Fernando Martins. Ele ouviu o episódio sobre trotes violentos de academia, de universidades. Exatamente. E ele nos mandou a seguinte mensagem: fui apresentado recentemente ao podcast Academia Brasileira de Tretas. Como sempre, eu fui conhecer o podcast escolhendo um episódio com um tema que poderia me interessar. Resolvi testar o que falava sobre o trote. Concordo que a idiotice deve ser combatida em todas as esferas. E estamos aqui para isso. Exatamente. Inclusive na podosfera. Mas temos bons exemplos de situações que geram bons resultados. Sou formado pela gloriosa, mais conhecida como ESALQ, campus da USP em Piracicaba, onde estudei engenharia agronômica e lá os bichos e bichas tomam muito trote até a libertação no dia 13 de maio, quando eles podem morar em qualquer república sem gastar um tostão. E não tem essa história de pagar cerveja para os mais velhos. Temos a regra que diz que bicho não paga e ele convida a gente, Alexandre, para a gente conhecer a República HK, onde ele morou de 95 a 99. O nome é um pouco hostil, né? HK? Ainda bem que eles são bonzinhos, né? Então, ele tá defendendo o outro lado. É. Ele sabe que existe também, não, né, existe um lance, existe um lance bacana, tem todo mas sentido. Ele nos convidou pra ir na República HK. É. Eu nunca morei numa república, nunca nada disso, mas em um carnaval em Ouro Preto, tá. Eu tinha menos de 17 anos. Agora é menos de 16, hein? Tem que mudar o discurso agora. Eu tinha menos de 16 anos, bem menos. Eu tinha tomado uma bica de uma moça, tá. Eu com o coração partido, falei, não, eu tenho que entrar de cabeça na putaria. Sim. Fui passar um carnaval em Ouro Preto. Foi o lugar certo. Sim, sim. Aí eu cheguei lá, fui de ônibus, São Paulo, BH, peguei um ônibus amaldiçoado, peguei a Marinette. Do Jairo. Como Ouro Preto, cheguei lá, fiquei numa hospedagem muito famosa, que é a República Nau Sem Rumo. Eu acho que é a república mais famosa de Ouro Preto. Ah, é? Eu não conheço nada, nunca fui. Que no carnaval, eles hospedam os turistas, né, os viajantes e tal. E fiquei hospedado lá. Aí tá aquela putaria do carnaval, Ouro Preto, ladeira, gente comendo gente no meio da... Canibalismo. Exatamente. E eu fiz uma grana. Como? Porque o pessoal queria trepar e tinha um caminhão parado lá que eu falei que era meu. Eu alugava... A caçamba? A caçamba. A caçamba? Eu alugava para as pessoas treparem lá. E quando eu vi que o negócio era promissor, eu abri mão da exclusividade de um casal por vez. Ah, podia rolar uma suruba? Não, até três casais ao mesmo tempo. Oh, que beleza. Velho. Tô pensando em voltar para o Preto. Ramo do sexo no caminhão. E essa república fica numa ladeira. Tá. Como... Qualquer lugar em Ouro Preto fica numa ladeira, né? E o cara começava a trepar perto da boleia e ia terminar lá atrás. Só que a tampa lá de trás... Abria. E chegou a ter dois casais rolando pelo chão. Que beleza. Eu tinha uma picape que ela andava com colchonetes atrás. Aqui era pra isso também. Pro abate. Amigos. Às vezes eu passava por lombada só pra ouvir o urro mais alto, assim. Amigos frequentavam lá, ficavam lá atrás, mas enfim. Existe um termo, né, de rato de academia, e a história que essa amiga mandou pra gente aqui, Fernanda Nicole, diz o seguinte, a história dela é bem longa, mas eu vou dar uma resumida aqui. Basicamente, ela diz que se matriculou mais de 20 vezes em academias e sempre fez apenas um mês, como todo mundo faz, todo mundo de bom senso acaba fazendo isso, claro. Né? Enfim, certa vez ela decidiu que não sairia de uma academia e que lá seguiria por muito tempo. Quando ela já batia o seu recorde pessoal, pois já estava há mais de 2 meses malhando e já tinha perdido 250 gramas, ela começou a imitar as moças mais habituadas com a puxação de ferro. Ela ficou 2 meses malhando e perdeu 60 dias. É. Ela começou a levar marmitinhas de comidinhas saudáveis. Ah, você também é um hype hoje em dia, né? Sim. Marmitinhas, as pessoas levam saudável. Pro trampo e tal... Enfim, ela disse que deixava a Tupperware dela no vestiário, dentro do armário, né? E no final da malhação ela mastigava ali as suas barras de cereal, suas frutinhas e tomava as suas massas. Porém, certo dia ela teve o seu alimento furtado no armário. Tem derrota maior do que você abrir a marmita e onde deveria ter uma salsicha, só tem ali aquele... Um afundado. Aquele afundado. Parece um case de guitarra. Exato. O cara que rouba a salsicha da marmita do companheiro de trabalho, cara. Se tiver inferno, o cara tem que queimar lá. E queimar com salsichas enfiadas no cu, cara. Que desgraça. Roubo de bife também. Nunca roubaram meu bife porque a minha mãe era legal, cara. Olha onde a gente já tá falando. Estamos falando de marmita de novo. A minha mãe, ela preparava a minha marmita, mas ela já picava o bife, entendeu? Então ele ia todo picadinho. Mas qual é a vantagem de numa situação de furto? Eu não precisava cortar. Não, mas o cara não vai ficar levando, roubando. Porque o bife, o cara tem que ser rápido, ladrão de marmita. Levanta a tampa, espetou e arrancou a mistura. Pra se levantar e ficar pegando aquele bando de tirinha de bife ali, né, cara? Então carne moída seria a melhor tipo de carne. O alimento ideal. Pra uma marmita. E a minha salsicha também é picadinha, cara. Veja você. Ela disse que teve lá um dia o seu alimento furtado no armário e o pior, foi roubado por uma ratazana. E a academia que ela fazia custava muito caro e ela disse que a ratazana tinha o tamanho de uma capivara do rio Tietê. Que beleza. E, segundo ela, parou de malhar. Então, graças a essa ratazana, ela nunca mais se meteu numa academia. E hoje ela é feliz com todos os quilos a mais que ela tem. E não gasta mais dinheiro. Que maravilha, cara. Falando nisso, Valdezinho, vamos pro churrasco? Vamos pro churrasco. E vamos nos entupir de fraldinha, picanha e cerveja. E hoje é um dia de malhação de Judas. Vejam vocês, estamos gravando no sábado de Aleluia. Que beleza. Então, tchau, até semana que vem. Se o Walter não tiver que malhar o bumbum de novo. Ah, pro inferno. Meus olhos castanhos.